imprevisível. A vida traz poema e sobra novidade. Não pedi pra nascer, mas viver é necessidade. Nessa cidade de multidão solitária, um sorriso completo é como agulha na palha. O mal atrapalha e o bem batalha. No fim do turno, na balança de acertos e falhas, muitos canalhas pra atrasar a fé do quase incansável. De cerebelo sonhador e peito insaciável, com adorável ser mais amável. O errado no correto queria ser mais estável. Quanto medo de tentar, pensando no futuro, borboleta quis ficar dentro do casulo. Atrás do muro tem mais além do que pensava. Onde cê tava quando o futuro procriava? Lembra-te do teu criador. No dia da tua mocidade, do pleno vigor, usando arma, retorno karma. Cê quer peão com querubim ou banho de larva? Querer não é poder, e poder não é ter. Posso lutar por algo e não acontecer. Pra remover a pedra ou esmagar espinho, o enteado do José ajuda no caminho. Andar sozinho é tão sem graça, não ter com quem brindar, fazer tintim na taça. Visão embaça, pra que fumaça? Um caçador sem apetrecho passa a ser a caça. E quanto a gente pensou que tá aqui por tá, fez nossa fé superstição e dela vai provar. O tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. Já faz um tempo que eu tento te ajudar. A arca vai fechar, cê quer ficar? Tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. Já faz um tempo que eu tento te ajudar. A arca vai fechar, cê quer ficar? A arca vai fechar e Deus tomou a chave. Nem com as fichas infinitas cê passar de fase. Eterno massacre, selo se abre. Recapitula direitinho quem é bote de bagre. E nem mais bagre, que toda água virou sangue. Nem foi briga de gangue, bem mais que bang bang. Como faz um tangue? Cê tá com sede? Lembrou do moço cristão, tratou que nem parede. Não quis olhar na cara pra escutar os mistérios. Não vou deixar puxar o assunto, vim com o evangelho. Esses papos me cansa, não é assim que fala. Mas na hora do clarão ficou sozinho na sala. E na matéria que via na televisão, a filmadora do cinegrafista foi ao chão. Sangue pão, agora cê quer abraçar? Não precisa esperar que não vão mais voltar. Corre na casa do vizinho que ele é pastor. Também ficou, não amou, não viveu o que pregou. 70 vezes 7, o seu irmão perdoa. Mas na primeira vacilada pra sempre magoa. Vivo do evangelho e não palavras vãs. Andei de boa dos lobos que viveu de lã. Padás, para os meus pés é sua palavra. O em nome de Jesus é mais que abracadabra. Zica marvada, tretada brava. Somente um terço da visão pode ser relatada. Eu não quero tá pra te dizer, só lamento. Granjei os seus talentos, é fim dos tempos. O tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. Já faz um tempo que eu tento te ajudar. A arca vai fechar, cê quer ficar? O tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. Já faz um tempo que eu tento te ajudar. A arca vai fechar, cê quer ficar? Minha família é incontável, cada grão de areia. Mas cada grão de pólvora é os que me odeia. Os que não aceita a condição que tá de mente revoltada. E acaba se arruinando com providência errada. Contra a palavra salvação com martelo de Thor. Até uma tribo canibal nos recebe melhor. Mas tá valendo, me desculpa por tentar te erguer. Talvez você não me entenda porque eu não sou daqui. Por várias vezes se repete a mesma história. Mas o judeu da mão furada foi morar na glória. Sem boa aparência, difícil acreditar no carpinteiro de Belém que veio pra salvar. Se com milagres e prodígios teve quem negou, bem semelhante ao herege que blasfemou. Pensa que é conto imaginário a 7 taças. Prefere um trago de Marlboro e um gole da devassa. O tempo passa e uma hora embaça. Pena que é tarde pra chorar, inimigo da graça. Vê se aproveita que a família tá aqui. Daqui a pouco vamos embora, não somos daqui. Dispara ou para, engatilhado o ódio. A decisão final decide se é água ou óleo. Seu momento, sua atitude. Um movimento errado, flutue ou afunde. O tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. Já faz um tempo que eu tento te ajudar. A arca vai fechar, cê quer ficar? O tempo não dá tempo de pedir um tempo.